E aí, DJ Gilvana? CD Melodies. CD Melodies. Criatividade e inovação. Agora eu tô solteiro e livre pra amar. Quem vai ser a mulher que vai me completar? Me dar muito carinho. CD Volume 7. Preciso de alguém que cure essa dor. Garoto do Melody. Esse garoto é sensacional, moleque. Esse é o seu DJ. Agora. É hora do show. Let's go, meu DJ. Em seu olhar, bem no dia que estava casando, tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa-me, se não fui o que você sonhava, o homem que você esperava, e que nunca soube te amar. Estava brincando, e você me amando, fui um bobo errado. Tirando fôlego. Quando você me olha, me sobe o coração. Fita lento o coração. E no silêncio, seu olhar me disse mil palavras. Na noite que peço que você não vai nascer só. Dançando, dançando, dançando. Seu corpo e meu preenchendo, vazio, subindo, baixando. Subindo, baixando. Também sua anatomia, cerveja e tequila. Se uma boca com a minha, já não aguento mais. Já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Da melodia, do color, do fantasia. Com a filosofia, me causa calzinha. Não vai lavar. Já não vai lavar. Eu quero estar com. Rádio Santa Isabel. Simplesmente Isabel Pense. Eu te olho, está me tirando fôlego. Quando você me olha, me sobe o coração. E no silêncio seu olhar me disse mil palavras. Na noite que penso que você não vai nascer só. Dançando, dançando, seu corpo e meu preenchendo, vazio, subindo e baixando. Subindo e baixando. Também sua anatomia, cerveja e tequila. Se uma boca com a minha, já não aguento mais. Já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Minha melodia, tu coro, tu fantasia. Com a filosofia, me causa causinha. Eu não vou mais. Já não vou mais. Eu quero estar com você, viver com você, dançar com você, ter com você. Curtindo CD Melody com DJ Gilvan. Fechar os olhos. CD Melodies é sucesso no Brasil e já caiu no gosto da galera. Thank you. Brasil. Lembra da primeira vez que a gente fez? Foi como um sonho, sonho de amor. Lembra daquela canção? Sem você, o que vou fazer? Cada abraço faz meu coração doer. Eu te confesso, não dá mais pra viver sem ter você. Me diz o que é que eu faço. Me diz o que é que eu faço. Já tô sem acompanhado com outra pessoa. No JC eu vou te esquecer. Eu vou tentar me segurar, fazer de conta que eu tô numa boa. Campeão, me lembrei que você já não me ama. Eu tenho que aceitar. O maior sucesso no Pará. Como um sonho, sonho de amor. Lembra daquela canção? De um coração. Foi sem você. O que vou fazer? Cada abraço faz meu coração doer. Eu te confesso, não dá mais pra viver sem ter você. Me diz o que é que eu faço. Me diz o que é que eu faço. Meu doce anjo, coisas bonitas, coisas legais, que vivo contigo. Nosso amor tem altos e baixos, mas levamos em frente, é do coração, nossa relação. Eu lembro quando te conheci, você olhou, eu sorri pra ti. A coisa mais divina que me aconteceu foi conhecer você, meu anjo. Garoto Melodies. Eu acordei pensando em você, meu doce anjo. Coisas bonitas, coisas legais, que vivo contigo. Nosso amor tem altos e baixos, mas levamos em frente, é do coração, nossa relação. Eu lembro quando te conheci, você olhou, eu sorri pra ti. Coisa mais divina que me aconteceu foi conhecer você, meu anjo. Tô longe eu te amando, mas onde eu sigo viajando, no infinito do teu mar. Só me espere e eu te peço, eu sou um pescador, um pescador do amor. As ondas sempre voam, pensando em você. Eu sou um pescador do amor. As ondas sempre voam, pensando em você. Garotinho do Melody. Quantas vezes tentei, já caí, levantei. É você que me mantém de pé. Não preciso gritar, você vem me salvar. Você sente quando eu vou chorar. Parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo. Se é ser humano, se é um anjo, exagerando falar de você. Passo meu tempo te admirando, só queria saber. Se é ser humano, se é um anjo, diz aí quero ouvir de você. Eu nem sei se te mereço tanto, só queria saber. Se é ser humano, se é um anjo. Produções e mixagens, DJ Gilvan, o garoto do Melody. Parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo. Não sei se é ser humano, se é um anjo. E prazer é falar de você. Passo meu tempo te admirando, só queria saber. Se é ser humano, se é um anjo. E daí quero ouvir. Eu nem sei se te mereço tanto, só queria saber. Se é ser humano, se é um anjo, e prazer é falar de você. Passo meu tempo te admirando, só queria saber. Se é ser humano, se é um anjo, se daí quero ouvir. Que está em outro e não quer mais voltar. Você mente que não sente mais saudade, deixou de me amar. Você mente. Mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu. GG. CD Melodix é sucesso no Brasil. DJ GG. GG. Pra você mesmo, seu amor por mim não é segredo. Nem adianta disfarçar. Isso não vai mudar. Para, sei que ainda morre de ciúme. Tá sofrendo, só que não assume. Insiste em se enganar. Seus olhos me entregam, mesmo sem você querer. Que ainda existo e vivo dentro de você. Eu sei que seu amor sou eu. Tinho absoluto, tinho absoluto, fazendo você dançar. Adriel, DJ da Produções e Mosqueiro. DJ GG, GG. DJ Bobão, brasileiro da Guiana Francesa. Para de mentir pra você mesmo. Seu amor por mim não é segredo, nem adianta disfarçar. Isso não vai mudar. Para, sei que ainda morre de ciúme. Tá sofrendo, só que não assume. Insiste em se enganar. Seus olhos me entregam, mesmo sem você querer. Que ainda existo e vivo dentro de você. Besteira no ouvido. Não sei por que você sempre foge de mim. Deixa eu te mostrar que deixa eu te falar besteira no ouvido. Não sei por que você sempre foge de mim. Deixa eu te mostrar que eu não sou assim. Eu tenho tanto amor guardado no meu peito. Mas sempre tive fama de ser pegadora. Agora me sei, o amor me pegou. Eu quero te amar. DJ Lando, meu amor. Eu quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem, vem. Vem, Lando, vem. DJ Lando, meu amor. Que tudo acabou. Eu te lembrarei que só começou. A sua boca vai desejar a minha. Olho nos seus olhos e posso ver. Vem me amar, vem, não vou deixar. Pensar que tudo acabou, eu te lembrarei que só começou. A sua boca vai desejar a minha. Olho nos seus olhos e posso ver. Vem me amar, vem, não vou deixar você fugir de mim. Meu coração, não. Tão fácil de novo assim. Eu vou te mostrar. Ouça a batida dessa canção. Baby, você vai se lembrar dos nossos momentos de amor. Garoto do Melody já caiu no gosto da galera. Tudo que um dia eu quis foi te ver bem, mas me perdi, me envolvi contra alguém. O que fazer pra te ter de volta aqui, meu amor? Por tantos caminhos errados andei, inúmeras vezes eu sei que falhei. Eu não sou perfeito, mas desejo por você. M7, levando o sucesso até você. Tudo que um dia eu quis foi te ver bem, mas me perdi, me envolvi contra alguém. O que fazer pra te ter de volta aqui, meu amor? Por tantos caminhos errados andei, inúmeras vezes eu sei que falhei. Eu não sou perfeito, mas desejo por você. Show 094-9116-6360. Não sinto falta do seu beijo, nem no seu corpo e nem no seu olhar. Fico me olhando no espelho, perguntando, será que um dia vou me perdoar? Estou bem, mas ainda está doendo. Não sei por quanto tempo vou ficar sofrendo, mas vou levando a vida numa boa. Tá tudo certo, um dia encontro outra pessoa. Eu sei, quem sabe quanto me dou mal. Quem sabe, essa mentira é tão banal. Tá bom, agora só me resta confessar. Eu sinto falta assim de tudo, é tão natural. Não consigo entender, não aceito te perder. Vou tentando superar, mas é difícil esconder. Não vou pedir pra voltar, só porque amo você. Se já não quer me amar, o que é que eu posso fazer? Banda Charada, o segredo foi descoberto. Não sinto falta do seu beijo, nem no seu corpo e nem no seu olhar. Fico me olhando no espelho, perguntando, será que um dia vou me perdoar? Estou bem, mas ainda está doendo. Não sei por quanto tempo vou ficar sofrendo, mas vou levando a vida numa boa. Tá tudo certo, um dia encontro outra pessoa. Eu sei, quem sabe quanto me dou mal. Essa mentira é tão banal. Tá bom, agora só me resta confessar. Eu sinto falta assim de tudo, é tão natural. Não consigo entender, não aceito te perder. Vou tentando superar, mas é difícil esconder. Não vou pedir pra voltar, só porque amo você. Se já não quer... Sentimento e fui me apaixonar. Me diz o que eu faço no teu olhar. Me perdi em seu mundo sobre a luz do luar. Não consigo evitar na estalição onde fui te encontrar. fui me apaixonar. Me diz o que eu faço no teu olhar. Perdi em seu mundo sob a luz do luar. Não consigo evitar. Na Stylist, onde fui te encontrar? Na equipe Stylist. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, a gente não toca, a gente dá show. Estúdio Mini Matrix DJ Chuva. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga ayuda. Ella quiere, voy a darle, pa' que siente, y de nuevo, ay mamacita, te cuento que tú me motivas. Y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo eso, mami, que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete, mamita, que te quiero complacer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere, voy a darle, pa' que se te, y de nuevo, ella quiere, voy a darle, sienta el y de nuevo ella quiere pa' que sienta y de nuevo Rico Suárez, Aglisson Production, o considerado Aglisson Produções. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga ayuda. Ella quiere, voy a darle, pa' que siente, y de nuevo, ay mamacita, te cuento que tú me motivas. Y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo eso, mami, que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete, mamita, que te quiero complacer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere... DJ Gilvan, o garoto do Melody! Nosso amor de carnaval foi lindo, mas teve um fim. Não sei como dizer que quero só você. Foi tudo brincadeira, mas te quero aqui. Desculpa, não falei, muito menos te avisei. Pensei que nunca mais fosse ver você. E que ostentação, e que ostentação. Equipe ostentação, equipe ostentação, DJ Jarzinho e DJ USP. Eu vou tocar pra nós. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. Música. nosso caso banal. Uma loucura assim, feito temporal. O nosso amor de carnaval foi lindo, mas teve um fim. Não sei como dizer que quero só você. Foi tudo brincadeira, mas te quero aqui. Desculpa, não falei, muito menos te avisei. Pensei que nunca mais fosse ver você. E que ostentação, e que ostentação. CD Melodix. Pop Life, que chegou, não vou conseguir esconder todo esse amor. Edson e Juninho, Nelson e Nandinho, fazem o águia mover. O Pop Life vai te envolver. Sabe, às vezes sinto que todo esse vazio consequência de uma boba guerra sem fim. Se a coragem deixa algum dos dois se expressar, temos algo em comum, comum pra dizer. Pop Life, que chegou, não vou conseguir esconder todo esse amor. Banda 007. Sabe, às vezes sinto que todo esse vazio é consequência de uma boba guerra sem fim. Os olhos pra te ver e recordar nossas lembranças. Dói demais saber que não vai voltar. Me esconde, me fere por dentro demais. Dizem, sabem que toca nossa canção. Você, a dor parece não ter fim. Eu fecho os olhos pra te ver e recordar nossas lembranças. Dói demais saber que não vai voltar. Nisso me fere por dentro demais. Dizem, sabem que toca nossa canção. Eu amo. Este é o CD Melodics. CD Volume 7! Para amor a quem não me amar, é palhaço fará. Finge pra me ter na cama, comigo não rolar. Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa. Tá querendo meu perdão, é Deus quem perdoa. Não dá mais, eu te amava assim. Deu a mínima pra mim, nunca dava tchau, abraço pra você. Me toquei, não quero nunca mais nós dois. Só que mais depois, sentimentos era ficha, caiu, posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder. Vem mais um segundo do meu tempo com você. Quero amor, acabou. Come ou dançou, você vacilou. Eu tô falando grego, não tô. Quero amor, acabou. Come ou dançou, você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Babi Melody. Babi Melody. No Melody. Para amor a quem não me amar, é palhaço fará. Finge pra me ter na cama, comigo não rolar. Me deixou na Vamos. Ronaldinho do Melody. Chegou a emoção que faltava. Era o som que a galera esperava. Ele é quem comanda no oeste do Pará. É o furacão virtual da Amazônia. É o novo ciclone chegando pra ficar. Agora ele vai detonar. É o novo ciclone chegando pra ficar. Agora ele vai comandar. Toca ciclone, região do Tapajós, só da ciclone. Toca, toca, toca, toca, toca ciclone. Santarém, região, só da ciclone. Vai DJ Cleitinho do Pará, balança, sacode, agita essa galera. Cantor do Pará. DJ Genilson Incomparável e Vivi Robson Tribal. É sucesso. Chegou a emoção que faltava. Era o som que a galera esperava. Ele é quem comanda no oeste do Pará. É o furacão virtual da Amazônia. É o novo ciclone chegando pra ficar. Agora ele vai detonar. É o novo ciclone chegando pra ficar. Região do Tapajós, só da ciclone. Toca, toca, toca, toca, toca ciclone. Santarém, região. Garoto do Melody. Esse garoto é sensacional, moleque. Dia do sucesso. DJ Rafael, o Teletubbies. Mas no fundo te desejo que tu sejas muito feliz e que possas viver o amor. Não te dei. Continuar eu sei que não dá. Vai ser difícil esquecer todo o mal que eu fiz a ti. Viver faz tempo que eu digo não, que acabou a paixão. Não acabas o sinal. Pois saiba que não foi intenção me apaixonar por outro alguém. Peço perdão por tudo que eu causei. CD Melodix, é sucesso no Brasil e já caiu no gosto da galera. Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? E é só você fazer assim. Gilvan. Com outras mulheres, ao mesmo tato. O garoto do Melody. Você está curtindo o CD Melody? A sensação do momento, tá, meu bem? Não me venda uma ilusão de um amor de puro coração. Playboys, uma batida. fico a pensar em teu amor e a paixão e o medo de me machucar. Entre ele e você e essa dúvida fatal e essa decisão é tão difícil de tomar. Insisto em amar ele pensando em você. Eu largo ele pra ficar com você, mas na verdade meu coração ama os dois. Insisto em amar ele pensando em você. Eu largo ele pra ficar com você, mas na verdade meu coração ama os dois. CD Melodies, a batida incomparável do Melody do Pará. Eu fui brincar com meu sentimento e fui me apaixonar. Me diz o que eu faço, o teu olhar. Perdi em seu mundo sob a luz do luar. Não consigo evitar, na estaleza onde fui te encontrar. Like pistola e sal de sulfuro, like pistola e sal de volta. O som do motivo toca pra nós dois. É estalar e sal, qualidade que importa aqui. O maior sucesso no Pará. Me diz o que eu faço, o teu olhar. Perdi em seu mundo sob a luz do luar. Não consigo evitar, na estaleza onde fui te encontrar. Like pistola de sulfuro, like pistola. Equipe que dá um show, no Aranhão se consagrou. CD Melodies, com DJ Giva. Mille Brasil, criatividade e inovação. Não é o fim do jogo pra nós dois. Eu quero ter você aqui. A sua tática já decifrei. Quer voltar pra mim, eu sei. Num show profissional te vi. Preencheu meu coração. Hoje eu quero só você. Super Beat Sound Flex, aonde tudo começou. Super Beat Sound Flex, aonde rolou nosso amor. DJ sabe o show. Pra nós dois, eu quero ter você aqui. A sua tática já decifrei. Quer voltar pra mim, eu sei. Num show profissional te vi. Preencheu meu coração. Hoje eu quero só você. Supervisão de flex, aonde tudo começou. Supervisão de flex, aonde rolou nosso amor. DJ sabe o show e o Le Ferrari. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero ver. Do Melody nas produções. Do Melody, sempre inovando para levar a qualidade até você. Com o CD Melodix, é sucesso no Brasil e já caiu no gosto da galera. CD Melodix, a batida incomparável do Melody do Pará. Vem pra cá, vem animar. Nossa festa tá bombada e não tem hora pra acabar. O DJ já tá tocando, a galera vem virando. Todo mundo tá curtindo o nosso som que tá bombando. Aqui é na pressão, 100% agitação. A galera vem curtir, esse som que é sensação. A batida é de primeira, todo mundo aprovou. Mega Cobra tá tocando e você já consagrou. Mega Cobra, o som que é sensação. Sabe como estou sofrendo? Escuta aí o que vou te dizer. Vieram falar que há tempos você vinha me enganando. Só tava até fazendo outros planos. E que um dia ia me deixar. Eu tava te amando. Eu tava te amando. Covardia se me enganar. Você não sabe o que é amar. Eu tava te amando. Você não sabe o que é amar. Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei. Somente a você te dei todo o meu amor. Mas você não cuidou. Tô chorando por ti, sofrendo por ti, bebendo por ti. Você nem aí, foi só eu me entregar. Pra você me deixar calar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia se me enganar, você não sabe o que é amar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia se me enganar, você não sabe o que é amar. Bandane Mega, a explosão do sucesso. Disseram que está casando. Tu não sabe como estou sofrendo. Escuta aí o que vou te dizer. Vieram falar que há tempos você vinha me enganando. Só tava até fazendo outros planos. E que um dia ia me deixar. Eu tava te amando. Eu tava te amando. Covardia se me enganar. Você não sabe o que é amar. Eu tava te amando, covardia se me enganar. Você não sabe o que é amar. Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei. Somente a você te dei todo o meu amor. Mas você não cuidou. Tô chorando por ti, sofrendo por ti, bebendo por ti. Essa menina só pensa em liberar o play. Ela quer ser a namorada do DJ. Essa menina só pensa em liberar o play. Ela quer ser a namorada do DJ. É final de semana, eu não vou ficar à toa. Vou sair numa boa para a curtição. Me libera, eu já tô cansada de tanto ouvir papo furado. Se desculpa, eu já me encaralhei. Agora tudo que eu quero é dar a minha baladeira por aí com uma libreira qualquer. Dançar, eu se brega com um moreno, pai dele ou um DJ sapeca. Não quero chuva pra cima. CD Melodies. CD Melodies. DJ Chuva, o garoto do Melody. Lá vem o corno. Lá vem o corno. Cadê, cadê, cadê o corno? Lá vem ele de novo. Mas rapaz, foi prazer em te conhecer. Meu nome é Paula, não vai esquecer. Eu nasci pra te dar prazer. Eu sou bem safadinha, pode crer. Se você quiser me encontrar, é só ligar pra gente programar. Eu só te espero louca, vai, mas tá sem fora agora. Vai que a gente pode relaxar. Quer saber? Você chegou enfim, tirando a minha solidão. Teu jeito alto astral, tua pele sensual, iluminando. Não é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado. No final tu sai roubado. Ela te chama de céu, ela leva o teu anel. Ela te chama de pão, ela leva o teu cordão. Ela te chama de amor, vai sentir é muita dor. Ela te chama de meu bem, leva tudo que tu tens. Ela Ela leva tua carteira e leva até tua pulseira. O roupinho não é perigoso, tu não levantas da cadeira. O serviço está pronto, está todo depenado, otário. Paletó, calça, sapato levaram. O roupinho não é muito ingrato. Pior que antes de tudo isso, pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Paga com...